九。 Na linha 6, 03, direita, chão de escala 1, visão decimal 9. Na direita, 2, 1, 9, gol 9, 0. Salve, salve, valente, gol 1, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

Torre Soteropolitana, Cordial, 3897, ponto de escala Delta Zero. Sinal 7 Lima, tem pista Ono Zero? Lima, tem Ono Zero, tem 3877. 3897, ponto Recife, na frequência 12835, alterna 251. Sim, está 3897. 4-5, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 0-5 nós, pista molhada. tem que manter a 310 por mais 10 milhas. Fecho 1645, autorizado Mach 3215, após o Valeda. Após o Valeda. Via pista, repasse para o Clark. Segundo 645, chame o Santos Recife na frequência 12835, até o 251. Dá uma Recife em 12835, até o 251, voo no 645. Eu não quero recorrer, autorizado, pistão 0, vamos ver. 1.60 graus, 0.5 no ar, está molhada. São 3290, acima de identificação, autorizada a chegada por Noé de Ono, voe a posição do campo de assentar o nível de voo 050, o ajuste na 021. Entendeu que está autorizado a voar e papo de assentar o nível de voo 050? Afirma. 3290, acima de identificação. Operando a 0 do colo dos 3.000, estou em controle de Salvador 1-2-0-2-1-8, mais um. Jogando 0, chama controle 1-2-0-2-1-8. Júpiter 1-0, contato radar na decolagem, suba a via saída da Momo, nível de voo 190. Júpiter 1-0, via saída da Momo. Tchau, mais 10. 3290, voei Duna, desço para 2000 pés, autorizado o final do procedimento relativo ao pista 10, ajuste permanece no 021, reporte como está iluminado. Duna, desço 2021, a patrulha é essa, 3290. Doutora 90, chame São Francisco na frequência 2685, alterna 125, decimal 45. Doutora 90, chame São Francisco na frequência 2685, alterna 125, decimal 45. O centro 126, pessoal 5 até 125, pessoal 45. Com a sua identificação, via chegada B9 de 1, desça para o nível de voo 050, eixo na 021. Vai, cumprir a chegada com o NED 1, no FIA, descendo para o 050. É, o senhor autoriza o GV realizar o procedimento WISC para a 10? Afirmativo, será autorizado o procedimento LF WISC, pista 0 e 050. Salvador, Monitor, boa noite, Azul 2781, ingressando na Índia, pronto. 2781, você faz a linha do Bolsonaro, pista na 0, vento 1, 90 graus, 06, dia noite, pista molhada. Ali, levou da pista 0, Azul 2781. Falcon 3290, completo, final do procedimento, chame torre 1985. Boa tarde, Sérgio. É, chame Falcon 3 Salvador 1028, por favor. 08, muito obrigado, deixa eu aceitar. Salvador, boa noite, Gol, 7-5, ponto de espera, 0-0, pronto. 7-5, boa noite, mantém ponto de espera. Ponto de espera, 0-0, final da LS, 0-10. 3-2-9-0, informo pista molhada, pista 0-21, autorizado pista 0, 0-0, 9-0 graus, 9-2. Autorizado na 10, 3-0. Controle o 278 na outra, passando o SNIC 500, autorizaria a Flores de Elefa. Controle 2781, autorizando a Elefa. Graças, direto a Elefa, 0 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de 1-0-0 de cima para nível de 0-5-0, até 2-5-4. Milhas, rumo oeste, cruzando 0-4-5 em subida, um alfa, 3-7-2. Tem que ser no zero. Tem que ser no zero, boa noite. Salvador, boa noite. 1-1-8, passando o 2-1-0 de descida. 1-1-8, excelente indicação. Via chegada bola de 1, descer para o nível de 0-5-0, ajuste ao 0-2-1. Verificou 0-5-0, boa noite. 1-0-2-1. Foi levar por aqui, tá? Bono 1-1-8, autorizado o TAP. TAP presente, 1-1-8. Autoria de 5-1? Autoria de 5-1. Após o TAP, pode voar o CA-5 369? E 5-1 negativo. Após o TAP, voa o CA-5 366. Negativo, 366, 5-1. E 5-1, autorizada descida para 25-00, pega o ajuste no 021, autorizada final do procedimento. LLS, pista 1-0, está estabilizado. É, descida para 2-500, autorizada procedimento, gente, se mora. Quando possível, qual é a ação da flor direta do destino? Qual é a ação do centro do destino? 205, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Boa noite, eu vou 1705 na subida São Bruno. Bruno 705, contato radar na decolagem, suba via CD São Bruno, nível de voo 360. São Bruno 360. Autorizado direto Vitória da Conquista. Autorizado direto Vitória da Conquista, 8, contando o instrução de etapa, desce para 2 no país, ajuste 1021, autorizado a LS, por sinal 0, repostabilizado. Gente, desce para 2000, livre da restrição de etapa, 1021, autorizado a LS, chegando a 0, sendo estabilizado com 1968. Torre Salvador, jeito de temporal nacional, está escuro da chapa lado. Pista no zero, molhada na vertical sem chuva, vento 190 graus, 149, pista no zero, todo autorizado, GV51.